das lágrimas de chuva não encontrem com as minhas. Não mais. Quero música na veia, o mesmo ingrediente, o centeio de pães matinais. Disfarça esse meu disparate de ser cantora. Quero ir dar voltas na lua pra ver minha alma se situar. Chegar à ilha desconhecida, que é pra ver se saio de mim e quem sabe. Sabe, me encontro.